casa do amor, o velho amor. Roupa leve, colorida, com a aura do amor, o novo amor. Atmosfera limpa com essência do amor, o puro amor. E um pôr de sol dourado que eu conheço quando estou apaixonado. Especialmente pra mim.